Tô satisfeito com a primeira rodada, entendeu? Bastante time bom, bastante time. Você pode ver que o jogo é pegado, o jogo não é fácil, entendeu? Mesmo os caras com pouco atleta, os caras conseguem fechar um pouquinho a casinha e jogar bem. Tô bem, cara, tô bem satisfeito com a primeira rodada. A próxima rodada vai ser na terça-feira, a gente vai fazer 3 jogos na parte da tarde, entendeu? Cara, agora a previsão pra acabar, eu não tenho, porque, tipo assim, eu acho que vai acabar lá por setembro, por aí, porque eu só tenho um sábado pra fazer o campeonato, entendeu? Então, e é só 3 jogos que a gente pode fazer, então vai ficar demorado. E como deu muito time, deu 24 equipes, então vai ser um campeonato longo. Mas espero que esteja nesse nível, entendeu? Tem a mesma pegada, a mesma parceria, entendeu? De todas as equipes que ajudam a gente a organizar, faz bem, sabe? Procura colocar um time pra jogar, entendeu? Não pra brigar. Desavença sai normal, que é do futebol, mas graças a Deus são todo mundo amigo e a gente espera que o campeonato seja bem disputado e bem jogado. No início dessa edição já deu pra notar que o campeonato tá evoluindo, tá crescendo? Evoluiu, na região norte? Evoluiu, porque esse já começou a chegar time mais tradicional, que nem o Marabá, que perdeu outro jogo, entendeu? O Casarão, entendeu? Tem o time do Cerejeiro, que jogou contra o Marabá, que assim, já tem uns caras mais cautelados, os caras mais rodados no futebol, entendeu? Então o nível tá ficando bastante, bastante disputado. E a tendência é só melhorar cada dia mais. A gente procurar fazer um campeonato bem organizado para que chame mais equipe de outros bairros, entendeu? Tem mais equipe para estrear ainda, essa foi só a primeira rodada, entendeu? Ainda tem mais equipe para estrear, a gente vai fazer um balanço para ver quais outras equipes, se tem mais alguma, né? De tradição, para ver qual vai ser o nível do campeonato. Mas tá bem, graças a Deus, tá bem organizado, bem. O nível tá muito bom.